pessoal chegou aqui, todo mundo com seus instrumentos, veio a banda toda, praticamente, né? Vamos começar aqui conversando, claro, né, com a mulher, né? Primeiras damas, a Rosana Meira, certo? Rosana, tudo bem? Como é que tá você? Boa tarde, tudo bem? Então, prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui na rádio. Uma boa tarde também para quem tá ouvindo a gente. Também estamos aqui com Fábio, o Fábio que é um baterista, estava me explicando aqui o instrumento que ele trouxe aqui, que tem alguns nomes, né, Fábio? Caixão, por exemplo. Tudo bom, Fábio? Tudo jóia. Fábio Charel, né? O mais conhecido por Charel. Fábio Charel. Sim. Pois é, é um prazer estar aqui também, né? Boa tarde a galera que está ouvindo a gente. É um programa que eu escuto às vezes. Não. Oh, legal. É, sempre quando vem amigos aqui, amigos meus que eu gosto da música e eu gosto de escutar o programa, a entrevista é muito legal, é um programa que rende música de verdade, né? E você já é fã da USB FM, já ouve a rádio também, os horários. E a gente tá aqui também com o Ailton, encosta aí um pouquinho no microfone, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, prazer imenso estar aqui. Hoje sou baixista, né, da banda, hoje estou aqui com o violão e certeza aí que vai ter muita música boa hoje, viu? Poxa, vocês começaram em 2020, né? Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia. Como é que foi que surgiu a ideia da banda, Rosana? Você que começou isso aí, ou você foi convidada, ou surgiu ao mesmo tempo, todo mundo teve a ideia de formar essa banda? Então, antes da pandemia, eu já tinha um trabalho solo, já. Charel também já estava tocando aí pela cidade. E surgiu a pandemia, infelizmente, fez com que muitas classes de músicos, principalmente, ficassem à mercê um pouco. Então, a gente acabou entrando numa empresa para trabalhar. Aí, acabou que a gente se conheceu nessa empresa, inclusive. Antigamente, foi a meados de 2019 que a gente entrou, né, se não me engano. Aí veio a pandemia, a gente se conheceu na empresa e aí veio a ideia da gente se reunir em casa pra ver como seria o entrosamento musical, fazer um som, né? E aí a gente, poxa, bora montar uma banda aí, ver o que é que vai dar. Gente, a gente tá também com o JM, ele tá aqui nos bastidores, é o produtor da banda. Não quer falar nada, não, JM? Quer falar, então. Dá uma boa tarde aí, pessoal. Ele tá filmando ali, tá compenetrado na filmagem, quer saber de nada, não. Digital. Deu um tostão de sua voz aí. Amigos, boa tarde a todos que acompanham esse maravilhoso programa da USB FM. Kaique, basicamente eu conheci Rosana tocando sozinha num restaurante da cidade e eu fiquei admirado como é que uma criança, uma jovem, né? Bem jovem ela, viu? Como é que uma criança criança só de aparência, viu? Aqui, olha, no meio da gente você é a menininha, você é a super jovem. A modéstia dela é uma coisa incrível. Que legal, véio. Sim, como pode falar. Como é que uma criança estava tocando um repertório maravilhoso dos anos 80, que os anos 80, em termos de música, uma produção cultural maravilhosa, cinema, teatro e música, eu acho que são anos imbatíveis, né? A amostra do que eu tô falando é o que a gente tem hoje tocando por aí afora. E eu fiquei tão maravilhado, depois que ela terminou, eu fui conversar com ela. Falei, menino, o que que é isso? Aí ela falou, você gostou? Falei, vai Maria, eu amei. Falou, pois é, eu também tenho uma banda. O nome da banda é Geração Hit. Aí eu falei, pronto, vamos fazer uma parceria. E aí, apaixonei pela banda, né? A qualidade da banda é altíssima. E eu me propus a ser o produtor da banda e graças a Deus está dando tudo certo. Legal, então assim, mas Rosana, você agora virou o foco da conversa aqui, porque ele falou uma menininha tal, e quando você entrou também percebi, né, jovem, por que que a gente faz essa relação com idade e repertório? porque até onde eu tô entendendo, a geração hit é lastreada mesmo nos anos 80, né? Sim. Que é uma década maravilhosa, década de ouro, né? Inesquecível. E que provavelmente, agora de fato, você era uma criança, acho que nessa, né? É. Quantos anos você tinha na década de 80? Eu não tinha nascido. Nem tinha nascido, pronto. Aí, vocês estão ouvindo aí que a gente não tá exagerando. É realmente bem mas jovem. Mas já tinha o vinil, o brinco então, primeiro. Mas, exato. Só eu que faltava. Mas a questão que a gente fica pensando é o seguinte, de onde você adquiriu esse gosto de uma época que você não viveu? O brinquedo dela era um vinil. Era? Uma radiola. O gosto musical veio principalmente dos meus pais, né? Porque em casa, meus pais têm uma radiola e tinha discos de vinis, fita. E meu pai sempre foi muito da música. Meu pai gosta muito de tocar sanfona, meu avô. Então, a gente sempre viveu num meio musical, digamos assim. E sempre a gente gostou de escutar de tudo um pouco. E eu, particularmente, gostava muito de sentar depois da escola e pegar os discos de vinil e ficar escutando horas e horas. E ali eu me divertia, era um prazer imenso. Isso antes de eu aprender a tocar algum instrumento. Aí depois eu fui crescendo e fui gostando mais ainda. Aí comecei a aprender o instrumento e tal. E foi por aí. Tá vendo? Interessante aí essa educação musical que você teve. Gente, a gente vai conversar mais daqui a pouco, mas todo mundo já tá ansioso, eu também tô, pra ouvir vocês. Vamos começar de quê? Pronto, então vamos começar de Samba Mi. The land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. This isn't good. You stand by me. So darling, darling, stand by me. Stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. If the sky do we look upon, so crumble and fall, oh, the mountains, so crumble to the sea. I won't cry. I won't cry, no, I won't shed tears. This isn't good, you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. So darling. Eu não sei, é Beatles mesmo, né? Ou é gravação, não sei. Mas a gente conhece com os Beatles, né? Quem é o bom disso aí na equipe? Ele já se manifestou ali. Você é o cara da... Essa música é uma senhora de 74 anos. Essa música é essa música tem 74 anos? Isso, ela é da década de 60, é do B.B. King. Olha aí, tá vendo? E a gente acha que é dos Beatles, né? Ela já foi gravada, já teve mais de 60 versões gravadas. É sério? E é engraçado que aí Xarel... tem a versão de Xarel, já ouviu uma versão e outra, rosando outra, a gente misturou tudo. Mas a fonte é ele. Porque, inclusive, é um rapaz jovem que sabe de tudo da história desse povo. Sou apaixonado pelas histórias das músicas, pelas traduções. É o Railton. Sempre... Railton, eu também sou assim, cara. A gente já abriu um microfone no palco já só pra ele contar esses espectro. Eu gosto também de entender por que aquela letra foi feita, de quem é a música mesmo. mesmo. Contexto, né? Não é? É muito legal quando, muito legal quando você tem um contexto da música, né? Ela tem outra dimensão, né? Olha, a gente tem também aqui o estudante de jornalismo. Cadê ele? Tá aqui. Rodrigão. Aí, Rodrigo. Fala aí. Fez parte da história também, da GH. Fala ali no microfone, Rodrigo. Você chega estudante de jornalismo, cá, você tem que começar a falar mesmo no rádio. Aqui. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, que semestre você tá? Sou do sétimo semestre. Ah, já tá quase formando, né? Cara? Quase. Você conhece a Yasmin Luene aqui, coleguinha sua? Sim, colega de tudo. Tá, a Jaqueline tá por aqui, boa tarde, Jaque. Oi, gente, boa tarde. Anos 80, né, já viu? Me atrai. Soube que a banda Geração Hit é fã do Wesby Retro, Cacai. Opa, claro, sim, tem tudo a ver. Sim, demais, total. Demais. Programa pra você dar um grau na cozinha. Ouvindo só um filé do repertório, né? Mas é bom, né? E tem muita música que a gente toca aqui. Sim, sim. No show. Vocês também, vocês fazem apresentações, são contratados para fazer apresentações. E o repertório é sempre anos 80 ou vocês abrem assim alguma exceção, falam, não, a gente quer que toque aí um outro estilo, tal, você atende o cliente ou fala, não, a gente só toca anos 80, tem essa coisa? Então, a princípio a banda começou com um repertório anos 80, pop rock, MPB, e caiu no gosto da galera. De acordo, a gente foi tocando, a gente acabou caindo no gosto. Então a galera procura muita gente por esse repertório. Mas lá no início a gente pensava ter bastante variante de estilo musical. Então, até então a gente trabalha mais com o estilo que caiu no gosto da galera. Mas a gente tá querendo criar novos projetos também para dar uma abrangida também no projeto da banda, porque o projeto da banda é principalmente pegar hits de diferentes épocas e quem sabe também de diferentes estilos. É tipo realmente o programa Wesby Retro, assim, 70, 80, 90, né? É o intuito de trazer nostalgia mesmo. Entendi. A nostalgia boa, né? É. Sim. E a gente vive um momento essa volta mesmo, né? Por isso que não é de estranhar uma pessoa jovem igual você curtir anos 80, porque a gente tá percebendo, eu comentava ontem, né? Até aqui com a Yasmin, que eu toquei uma música do Almir Guineto, que eu não tô lembrado, aquela... Enfim, esqueci do Almir Guineto. Aí a Yasmin falou, pô, essa música, poxa, que música massa que tá tocando nas redes sociais. E o TikTok, o Instagram, tá sendo muito interessante, porque uma música viraliza, como aconteceu, por exemplo, TT Espíndola, né? Sim. E outras. E a galera jovem começa a conhecer a música porque alguém fez um vídeo e colocou. E parece que quando alguém coloca, não sei o que acontece, todo mundo começa a colocar a música. Então tá tendo muito esse revival de gente, né, das antigas e a galera jovem de 13, 14 anos começando a curtir, graças também a essa questão do TikTok, do Instagram, que utiliza, né, trechinhos das músicas, né? Mas e vocês, como é que vocês baseiam o repertório de vocês? Vocês escolhem pelo público ou vocês escolhem pelas músicas que vocês mais curtem ou pelas bandas? Como é feito? Todos decidem, cada um dá uma opinião, como é isso? Então, o nosso repertório a gente escolhe principalmente de acordo o que a gente curte também, porque foi tudo acontecendo basicamente naturalmente. Jarel automaticamente gosta de um estilo de música que automaticamente é o estilo que eu e Rai curtimos, então já começa por aí, então a gente já abrangeu esse anos 80 até agora de acordo com o que a gente sempre gostou de escutar, e aí de acordo a gente foi se apresentando, a galera também foi curtindo, então meio que a gente segue um público também, sabe? Só que esse público é basicamente o que a gente já... A missão de escolher um repertório de época, de duas décadas, 80 e 90, é muito difícil. Sim. Porque tem muita música. Muita música boa. Mais da metade vai ficar de fora. Porque não cabe. O máximo de tempo de show que a gente faz é 3 horas. A gente nunca vai conseguir tocar. E vamos respeitar 3 horas, né? 3 horas é show pra caramba, né? Muita música que o pessoal pede no Instagram, que a gente ainda vai tirar pra ver se dá certo, mas tem muita música que o pessoal pede no show que a gente não toca, né? Porque tem muita música. Por que o pessoal pede mais? Eu acho que Queen, por exemplo, a gente tem uma cantora uma voz feminina. Sim. Então não é toda é música verdade. Que vai caber na voz isso. dela. Ela, a gente ataca mais de rock set, as músicas. Cita aí. Tem muito de rock set, tem Shania Twain, Cyndi Lauper. Eraser também? Eraser. Todo puxando pro meu lado, né? Minha... Toto é magnífico, Toto é maravilhoso. Você já viu que eu sou péssimo, né? Eu falo. Eu falo a banda e não sei o nome da música. É igual a Dire Straits, pessoal. Não toca Dire Straits como se fosse uma música fácil de tocar e fácil. Galera, tá pedindo também. Inclusive, Beatles, então toca aí. Okay. Inclusive, toca Dire Straits. Dire Straits, eu nunca escutei uma voz feminina. Eu nunca escutei na voz feminina. A base é a versão, né? A base é a versão. Porque ela escuta uma música de um artista que é um cantor homem, né? Aí ela vê uma outra versão, uma voz de mulher. Aí já fica aquela coisa interessante. Já dá uma inspirada pra ela fazer. Mas a gente respeita mais a Rosana pelo fato dela estar cantando. Sim. Então ela que é a dona do repertório. E o pessoal não pede Madonna, que agora tudo é Madonna. Sim. Madonna pra cima, inclusive, Madonna pra baixo, cara. Né? O pessoal pede? Por enquanto não tá pedindo muito não, mas sério? Eu tenho certeza que a partir de agora que aqui agora alguém vai pedir. Você toca o quê de Madonna? De Madonna ainda, pra tocar não toco ainda, mas... Já começa, porque agora... Inclusive, Cacai, quero aproveitar aqui, 18 horas, hoje às 17 horas tem o Wesby Retro, mas às 18 horas vai ter o Wesby Retro especial Madonna. Olha aí. Ok? Tá vendo aí? A partir das 18, só Madonna. A bicha tá aqui no Brasil, né? Vamos fazer um... É realmente um grande momento, né? A Madonna aqui. Mas, Rosana com 2Z, então toca aí o que você tá planejando. A gente não vai quebrar seu roteiro, não. Que eu já vi que você é uma pessoa organizada, tá ali com... Virginiana, né? No mínimo. Notebook, sei lá, né? As parafernália. Fique tranquila. Bom demais. mandar um abraço aqui pra galera da banda Sonora, pro meu amigo guitarrista Dan, que disse que tá ouvindo vocês lá. Muita gente, sabe, do meio de vocês aí. Gente, né? Boa, galera. Galera top. A galera do som aí, que cantou, banda, todo mundo gosta de ouvir aqui, principalmente na sexta-feira, né? Legal demais. E o Railton, ele começou a tocar baixo na igreja, cara? Como é que foi? Todo mundo tem essa passagem de inicial na igreja, né? Isso, é verdade. Então, eu comecei na igreja com 15 anos, tem mais de 10. Ou melhor, tem 15 anos. Então, comecei na igreja e eu acredito nisso, né? Muita gente, igual você falou, começa na igreja. A igreja, ela dá essa oportunidade inicial na música. Eu lembro que, antes de ir pra igreja, eu vi meu primo tocando, e aí ele começou a tocar violão, e eu, cara, algo que eu nunca pensei, aí tá aí algo que eu nunca pensei, porque a vida era só jogar bola, e aí fui pra igreja, né, por conta da música, assim, a música que me levou à igreja, e na igreja eu passei 7 anos tocando, isso em Itapetinga, e aí mudei pra cá, aí estando aqui, conheci os meninos, né, e aí falei assim, me chamaram pra um som, né? Eu falei, vamos ver, né, o que vai dar. E aí, com os meninos, senti muita paz. Então, senti muita paz. É algo muito bom estar com eles. Eu falo que é uma família, a família de Rosana. A gente, uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade sobre a banda também, que a gente passou mais de um ano só ensaiando. É mesmo? É, então só ensaiando, foi? Só ensaiando, só na garagem de Rosana, todo domingo. Lockdown também, fazer o quê? É verdade. Não tinha muito o que fazer. Eu costumo dizer que na pandemia nosso refúgio foi a música. Então, se reunia nós três lá na garagem lá de Rosana, nós quatro, Rodrigo também, Rodrigo pegou essa época aí. E era difícil, mas todo domingo a gente tava lá ensaiando, um ensaio bem, bem curtinho, né? Começava 2 horas da tarde, 9 horas da noite a gente tava lá ainda. Vocês eram 4 e agora são 3, é isso? Isso. E um abandonou a banda. É o Rodrigo. Abandonou a banda, ele tá aqui, Rodrigo. Pois o Rodrigo pediu pra sair, foi. Não deu conta. É porque acho que o jornalismo fala mais alto. Mas ele tem a carreira solo dele também. Exatamente. É, um ótimo cantor, maravilhoso. Yasmin, marca aí qualquer dia pra mim aqui também. Vocês têm alguma coisa autoral ou por enquanto só tá mesmo nessa área de releituras? Então, a gente lançou agora recentemente um primeiro trabalho autoral, inclusive, que foi uma composição que eu fiz, já estava guardada, decidi colocar em estúdio e a gente lançou aí para ver o que vai dar. Ah, tá. Não pode tocar aqui ainda não? Pode. Era bom você pode tocar na programação da rádio. Aí você já tem ela mixada? Já tem. Pronto, top. Então manda aqui pra gente, viu? Depois. Pronto, depois eu vou mandar. Vai rolar aí ao vivo? Dá pra rolar um pedacinho. Dá pra rolar um pedacinho? Como é o nome da música? Nós Dois. É, quem fez a letra, você? Foi eu que fiz a letra. Então vamos lá, Nós Dois, lançamento pela primeira vez no rádio, né? Bora ver. Baby, o mundo só pra nós, bem. sol. Sempre em todo lugar, meus olhos vão te encontrar nas tardes, no pôr do sol e à noite, nós dois a sós, nós dois a sós. Baby, deixa eu lhe dizer, quero ficar com você. Essa aí é a música autoral de vocês, que ainda não foi lançada oficialmente, né? Já foi lançada. Ah, já tem gravação. A princípio tá no YouTube, mas em breve a gente pretende lançar em todas as plataformas digitais, Spotify e por aí. Essa foi a primeira versão acústica, né? A primeira versão tocada. Porque você vê a guitarra fervendo nessa música, é o maioral da música. Tem uma guitarrinha bem legal. Uma guitarra bem legal. Tá. Pega o microfone aqui, Yasmin. A gente tá aqui também com a Yasmin, que é a nossa... Tô de volta, nossa Kai. Estudante de jornalismo, produtora. Kai, eu queria perguntar pra Rosana, porque aqui no Tarde Wesby a gente recebe muitas cantoras, né, Kai? Uhum. A gente recebeu... Muitas mulheres. Muitas mulheres mesmo. Inclusive mulheres que são vocalistas de banda, que trazem essa pegada do rock, do hit também. A gente recebeu Carol, a gente já recebeu Narjara, várias mulheres, né, que tem essa potência vocal. E eu queria perguntar pra Rosana, como é ser vocalista, uma mulher vocalista de uma banda que traz esses hits? A gente sabe que muitas vezes na sociedade a gente é subestimada, não acreditam muito no nosso potencial, você enquanto jovem também nesse mundo da música, como é pra você essa relação aqui na cena de conquista? Então, a minha questão com a música, além de ser mulher, é assim, eu comecei bem cedo, com 7 anos eu já estava fazendo minha primeira apresentação, na época eu não tocava nenhum instrumento, então eu tocava com meu pai tocava teclado, então já comecei por aí. Antigamente, inclusive, eu era bastante tímida, ainda sou um pouco, mas eu era muito mais tímida. E aí, de acordo, eu fui crescendo, eu fui me acostumando com o ambiente da música. E eu tocava com meu pai ou com meu tio, e depois eu fui fazer algumas vozes de violão a sós, então eu sempre gostei de observar muito o público, não, onde eu tocava, a galera observava e ficava assim parado, muitos só prestando atenção. Achava bem diferente, eu acho que pela minha pouca idade, principalmente na época que eu ainda era criança, e já tá cantando músicas que não era nem da galera da minha idade. Então, desse caminho até aqui com a banda, sempre foi show de bola, tá nos lugares, a galera sempre curte. E como mulher, eu acho que é uma honra estar na frente da banda e estar com os meninos aqui. E aqui em Conquista, inclusive, eu gostaria de frisar que tem muita galera massa e muita banda. É um celeiro, como a galera diz, né? Muita gente bacana, todo mundo é top mesmo. E muita vocalista massa também. Muito bom. Vamos de música. Hoje eu vou explorar vocês. Vocês falaram que fazem 3 horas de show, que não serão 3 horas, mas eu vou dar uma apertada. Tem mais aí no repertório preparado? Sim, sim. Então vamos lá. Bora de rock set. Aqui capta bem. Música. Né? Como é que tá a agenda de vocês? Vocês já estão assim, a pleno vapor? Tá já aqui tá... com o nosso rapaz. É, esse é o homem da agenda, é. Vamos aproveitar então. Bora botar o cara da agenda pra falar. O nosso Zé Maria, ele cuida, ele falou aí que é nosso agente, ele é nosso apoiador, ele cuida da nossa agenda e de quebra é nosso dançarino também. É verdade. Nossa, essa aí agora não. Ô, Kaique, na verdade eu danço nos shows, né? Eu vou lá no evento, né? No local que nós vamos tocar. E aí a banda começa a tocar e aí eu não resisto, eu começo a dançar também. Claro, tem que se entregar mesmo, né? É, né? Ou você tá entregar. No time ou não tá. É lógico. Não é isso? A verdade é essa. Então, meu amigo, curioso aí. Próximo evento, vamos participar aí pra ver você lá. Pronto. A sua performance. Agradeço, amigo. Não é nada bonito de se ver. Mas a gente. Vamos ver. Né? Quando é o próximo evento aí? Prontinho, eu vou falar aqui, meu amigo Kaique. É dia 10 de maio, Pisa na Fulô, 21 horas. Domingo, 12 de maio, Boutique das Bebidas, 13 horas. Sexta-feira, 31 de maio, Ponte do Atleta, 21 horas, é na cidade de Poções. Olha. Quinta-feira, 6 de junho, no Jack, né? Jack Bar. Jack Food, às 20h30. Rapaz, vocês estão pior que a Madonna aí de dia. Sábado. que a Madonna. Sábado, 6 de julho, evento particular. Sexta-feira, 16 de agosto, La Pança, às 20h30. Sábado, 1º de junho, Pisa na Fulô. E aí nós estamos agendando outros shows que ainda não estão certos, mas já já vai entrar na agenda. É, meu amigo, já tá com a agenda lotadinha aí pra, né, começou em 2020. Isso. 10 de maio, 12 de maio, 31 de maio, 6 de junho, 6 de julho. Exatamente. Inclusive, durante o São João também vocês vão se apresentar, embora essa área vocês não entram não, né? Você, eu sei que seu, enquanto, você teve não. uma formação, né? De, é, então... De sanfona, seu pai tocava meu e tal, avô, né? Meu avô, sanfoneiro, Joãozinho, sua cabeça avô. Branca. Meu avô tocava sanfona e tinha banda de forró. Meu pai toca sanfona, já tocou em banda de forró também. Meu tio toca sanfona. Atualmente, ele tá junto com a galera do Flor de Tangerina. Ah, o pessoal veio Walter aqui. Walter Meira, é. Muita então, gente boa. Então, eu já fiz muito São João. É, mas sempre foi mais teclado, na época eu não tinha banda ainda. Então era teclado, sanfona, eu tocava teclado, meu pai sanfona ou meu tio sanfona. E eu tô querendo trazer esse projeto de São João pra banda também, ver o que é que vai dar aí, né? Uhum. Vai ser uma coisa bem extrema aí pra galera, né, que curte a gente. É, de pop rock anos 80 pra... forró, é bem diferente, mas... Mas aqui eu conheço muitos músicos, inclusive do rock, né? Que São João, todo mundo tá trabalhando. E São João o cara é toca época... baixo, vai tocar baixo numa banda de forró, o cara é guitarrista, é normal, né? Sim. E assim, a tendência, eu espero, é que a música de São João se torne uma música corriqueira aqui mesmo. Sim. Na UESB FM, a gente... passa sempre, não é só no São João. São João aumenta, sim, né? Mas a música de o forró é um gênero musical, uhum, e que paulatinamente vai deixando de ser restrito a uma data, né? Porque sim, você restringir um gênero que todo mundo gosta a uma data não tem muita, uhum, lógica. Vai ter mais, no São João vai ter, mas o forró ele tem que ser tocado, né? O ano todo. Então é interessante, sim, que vocês invistam aí. Mas olha só, você até o momento você tocou bastante música internacional. É, o repertório de vocês inclui música nacional dos anos 80 ou é só, sim, internacional? Tem nacionais também. A gente tem os blocos de internacionais e nacionais também. Ah, tá. Quer fazer uma? Pronto, agora. Uma bastante conhecida aí. Essa eu vou oferecer até pra meu amadíssimo Rodrigo. Rodrigão. Bem à noite no meu quarto, ela vai surgir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um anjo cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo. Só pra você, seus olhos verdes no espelho brilham claro. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Menina, você, só dá você. E teve direito até dançarinos aqui. Só que ele estava dançando, eu estava de cor, não vi, né? Espero que alguém tenha filmado aí, JM, fazendo sua performance. Galera, vocês são muito bons. Eu estava aqui também ouvindo vocês, curtindo aqui, olhando o Instagram, super bem produzido, hein? Fotos bem bonitas e tal. Vocês têm realmente essa preocupação que é importante, né? De ter seguidores, de ter um Instagram bem trabalhado, né? Já tá rendendo também divulgação através do Instagram. Sim. O pessoal tá conhecendo. Divulga aí seu Instagram também pra gente agregar valor aí. O Instagram da banda é @geraçãohit. Isso. Geracão, no caso, né? Sem o cedilha, é underline. Ou seja, @geraçãohit, underline. Geracão, né? Exatamente. E também tem a música nova que a gente vai tocar em breve aqui na Wesley Filme, tem lá no YouTube. Vocês têm canal no YouTube também? Sim. A gente criou recentemente um canal no YouTube, Geração Hit. Já tem um vídeo e o lançamento da música já tá lá a princípio no YouTube. Inclusive, quem quiser acessar, é só entrar no Instagram da banda e lá nas descrições tem o link para ouvir a música. Beleza. Festivais, esses festivais, a gente tem aqui, por exemplo, o Motor Rock, sempre tem festival que, principalmente para esse tipo de música que vocês fazem, né? Já participaram de algum? Tem interesse ainda? Tem planos? Como é essa questão? Pois é, cara. A gente está em aberto para convite, né? Mesmo sabendo que é uma panelinha um pouco fechada, né? Pronto, falei. Vamos abrir essa panela aí. Já que eu tô aqui, né? Vamos chamar a Geração Hit. Até a luz apagou então, na hora que eu falei. Então vamos abrir enquete aí. Queremos a Geração Hit no Motor Rock Conquista, viu, galera? Aí, Braulio. Chamando o Braulio, câmbio. Pois é, mas é o seguinte, a gente, por acaso, tem esse desejo de estar no Motor Rock Conquista e nesses eventos assim relacionados ao rock, né? Tem um agosto de rock também que vai acontecer e a gente espera que o pessoal convide a gente pra gente chegar lá e dar um recado bem dado, né? Tá, mostrar pra gente, pra galera, que a gente tá aí na área. Cara, não sei se você tá sabendo, o agosto de rock já tem inscrição aberta pra banda, sim, né? Sim. Então entra lá no perfil e já faz a inscrição aí. Tomara que dê tudo certo, porque é importante que vocês comecem também a divulgar esse trabalho nos shows, em festivais, junto com outras bandas, né? Sim. Até o clima é legal, você acaba conhecendo os colegas e tal. Existe já esse relacionamento? Vocês dialogam com outras bandas que fazem rock ou estilo parecido com o de vocês? Ou ainda tá meio sem esse entrosamento, assim? Que eu acho legal que tenha também, né? Então, já tem uma galera aí que a gente conhece, que a gente é fã, inclusive, também. Tem o Davi Fernandes, que é o Banda Fire, né? Banda Fire. Ah, eles também chegaram aqui. Tem a Banda Sonora também, que a gente já ouviu bastante aí. Tem, aos poucos, a gente tá dando as caras aí, né? Tem a galera da banda 4 Beats, que também, sim, faz um som parecido com o estilo de vocês anos 80. Quem sabe um dia a gente reúne vocês aqui num dueto. Isso aqui vai ser fantástico. Nossa. Aqui. É muito anos 80. Tem a banda Embalos. Tem a banda Flash 80. Tem bastante, tem, então, né? Tem. Cara, anos 80 realmente tá com tudo. Gente, olha, faltam 8 minutinhos, mas dá tempo aí. Vamos de mais músicas? Ou já deu aí? Não. Eu não vou mais ficar perguntando isso, não. Porque, cara, os caras fazem 3 horas de show. Eu não vou ficar perguntando se tem repertório. Sim. Só vou falar assim, toca mais uma. Então vamos de... Que de abelha? Faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tramos o sucesso, mundo particular. Solos de guitarras não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito. Cê tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Massa demais, gente. Essa é a banda Geração Hit. Vão estar aí no Pisa na Fulô agora, dia 10 de maio, tá perto. Dia 12 de maio também, dia das mães. Vão estar fazendo show onde mesmo, JM, no dia das mães? Dia das mães será no Pisa na Fulô. E o dia 10 de maio vai ser onde? Ah, 10 e 12? Isso, são duas datas no Pisa, né? Uhum. São duas datas no Pisa. É, nós temos um grande número ali de fãs na área do Pisa, né? E aí o pessoal fica pressionando o nosso amigo Glauco, né? Sim. Pra trazer Geração Hit pelo menos 4 vezes no mês. Maravilha. Então, a galera, quando ouve vocês, já fica fã lá, né? Exatamente. Aí, com esse repertório não é difícil, não. E vocês realmente tocam muito bem, parabéns. A gente agradece, assim, esse esforço de vocês, né? Um dia de semana que a gente sabe que é até complicado para os músicos a sexta-feira, né? Sim. E vocês vieram aqui com toda essa boa vontade, trazendo vários instrumentos aqui. A gente fica muito feliz de conhecer vocês também, que eu não conhecia. E eu tenho certeza que quem não conhecia agora, para ficar fã, é um pulinho, né? É muito fácil ficar fã da Geração Hit. Gente, fica à vontade agora, de repente, quem quiser mandar alô, abraço, dar algum recado, é o momento aqui. Vamos fazer essa rodada aqui para todo mundo democraticamente poder utilizar aqui o espaço e falar o que quiser. Kaique, meu amigo, primeiramente a gente quer agradecer a oportunidade que você, sua produção, a UESB FM e a TV UESB está dando, não só para nós, mas para todos os artistas de Conquista e região. Isso é muito importante, incentivar a cultura regional, não é isso? Aham, uhum, é isso mesmo. Então, em nome de toda a Geração Hits, eu agradeço a você, toda a sua produção, Yasmin, Carol, Manuela, todo mundo que não deixa a nossa cultura morrer. Eu queria mandar um abraço especial para nossa amiga Carla, que é também uma das apoiadoras da banda. Ela está sempre com a gente. Hoje, por motivos pessoais, ela não pôde vir. Carla, minha amiga, um abraço, viu? Muito obrigado pelo seu apoio. Um abraço pra Carla. Isso. Eu também gostaria de mandar o meu abraço pra minha família também, que tá escutando. A família da gente, na realidade. Famílias e amigos, que tá todo mundo ligadinho. Mamãe, papai, todo mundo. Sim. E agradecer também, né, pelo convite. Foi show de bola. O prazer é nosso e da galera que tá ouvindo também. Fabão. Pois é, meu querido. Queria agradecer vocês, né, porque... com certeza é um programa que tem muito a ver com o que a gente faz, a nossa proposta, né? E o nosso projeto é esse aí, é fazer boa música retrô, e também atingir também todas as gerações, né? Que seja 80, 90, 2000, fazendo música boa, né? Música de qualidade. Hoje, infelizmente, o mercado é difícil, porque o pessoal hoje tá mais preocupado com entretenimento e tá deixando a arte de lado. Então, o foco nosso é sempre estar com uma qualidade musical na frente, né? Tentando buscar mais qualidade. E, graças a Deus, existe um espaço como esse pra gente, né, estar e fazer esse som. Obrigado a galera aí da Rádio Wesb. Valeu, Railton Groove. Rai Groove. Rai Groove, o cara tem nome. Recebi esse apelido aí da banda. Bom. É o Rodrigo, né? É o cara do baixo. Eu falo que ele é da baixaria. O cara da baixaria. Você faz a baixaria, né? Fico com vergonha. Até derrubou o microfone aqui. Tá, né? Não foi você, não. Foi. Então, somente agradecer. É muito bom poder estar contando um pouquinho aqui da. É bom ter esse espaço, né? Pra poder contar um pouquinho da história da banda, as curiosidades, e fazer um som aqui é maravilhoso. Então, divulgar nossa agenda, então, pra gente também é gratificante estar aqui fazendo esse som, e proveitoso também. Massa. Você quer falar mais alguma coisa? Fala aí, só rapidinho também, mandar um abraço e um beijo aí pros nossos amigos que estão aí nos escutando. Então, muita gente aí mandando mensagem, então, gratidão a todos. Bombou. Kaique, amigo, eu gostaria de divulgar o nosso contato para shows. Bom. Viu? Muito quem bom. Quiser contratar a Geração Hits, nós estamos aí. O contato é 7799-809-3670. JM Produções Artísticas. E também temos nosso Instagram. Geração Hits está lá. Quem quiser entrar em contato pelo Instagram para fazer... @geracãohit_. Exatamente. Pronto. Rosana tá ligada. Muito obrigado. Exatamente. Galera, vamos contratar a Geração Hit e vamos apoiar os músicos de Vitória da Conquista, porque é importante para eles, é importante também para a economia, para tudo, né? Vamos apoiar primeiro os da casa, é sempre bom. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Enquanto a gente estava conversando aqui, a Jaqueline já colocou a música de vocês na nossa playlist, tá vendo ali, ó, amarelinho, Geração Hits. É hit no singular. Não é no plural. Então tá ali, olha, Geração Hit, nós dois. A partir de hoje, a música de vocês vai rolar aqui na programação da Wesb FM, viu? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos então com a saideira, né, que a gente sempre tem que ter, e depois da saideira, nós vamos ouvir versão de estúdio da música Nós Dois, da Geração Hit. Combinado? Prontinho. Show de bola. Então aí a saideira é com vocês. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos ao rolar no vento. estrada em seu caminhão. Cavado no peito a sombra de um dragão. Saudade vem te buscar. Essa é a história de um novo herói. Pelos compridos ao rolar do vento, na estrada em seu caminho, gravado no peito a sombra de um dragão. Saudade vem te buscar. Saudade vai. Saudade vem te buscar. Geração Hits. Rapaz, essa música é muito legal, essa música. É do Christian Ralph, né? Exato. Então, mostrando também que vocês ainda dá esse passeio também no country ou sertanejo, sim, como queira, né? Gente, olha aí, banda completa. Não deixa nada a desejar. Geração Hits. Contrate os caras. E olha, a gente vai, conforme prometemos, encerrar agora com a versão. Vocês vão ouvir agora o que ela cantou, é acústico, né? Vocês vão ouvir agora a versão de estúdio, com guitarra, com bateria, baixo, tudo, da música deles, né? Autoral, letra da Rosana Meira, Nós Dois, beleza? E eu aproveito aqui também para me despedir de você, agradecendo aí o carinho da audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho e lembrando. Eu volto na segunda-feira, 15h, mas daqui a pouco tem o ESB Retrô, segunda edição, nessa pegada da Geração Hit. E hoje, 18h, tem dentro do ESB Retrô um especial de 1 hora com a Madonna. Só os hits, os grandes sucessos aí da Madonna, já que estamos aí nesse clima, o Brasil todo comentando aí desse, inclusive da carreira dela, né? Vai ser o maior show da carreira da Madonna. Esse reencontro com o Brasil, que a maior base de fãs aí da Madonna é aqui no Brasil. Então você entra no clima também às 18h com esse especial aqui, produzido, feito pela Jaqueline Silva. Valeu, um abraço para você, bom final de semana, fiquem bem e vamos agora ouvir Geração Hit com a música Nós Dois. Mais quando